essa música. Eu vou trazer pra cantar comigo. Agora ela só vai entrar quando eu chamar. Porque é pra arrepiar. É pra arrepiar dos pés à cabeça. Assim, ó. Passo o dia sonhando, mas... não quero mais ficar nessa situação. Você sabe que eu te amo, que não posso ficar longe de ti. Por favor, meu sentimento pra cantar pra vocês, Natália Carazão e Vida Clarinha. Tu és o mim da minha vida. Eu. Você é o meu eterno amor. Te peço por favor, não deixa a mete assim. Minha distância vai tirar você de mim. Sei que também me queres o cucu. Cala a casa, canta aí! Chega comigo. Deixa eu ser tua mulher, deixa. Vem. Ó, ó. Vamos cantar a Caju! Vai pra arrasar! Olha que eu passo o dia sonhando, pensando em você, meu amor. Não quero mais ficar nessa situação. Você sabe que eu te amo, que não posso ficar longe de ti. Por favor, meu sentimento tá nessa. Não é pra chorar não, vai chorar não. Canta aí, vai, vai, vai. Tu és o homem da minha vida. É você que eu quero pra ficar junto a mim. Você é o meu eterno amor. Te peço por favor, não deixa a net assim. Não, não, minha distância vai tirar de mim. Sei que também me queres o quanto eu quero te. Canta pra mim. Te peço pra ser tua mulher. É porque eu te peço pra ser tua mulher. Isso é sarro, tá no menino bolso gostoso do forró. Olha a médica na sua. Era desse jeito. O importante é que eu nunca deixarei de te amar, minha flor. É pros meus braços que eu te quero, amor. Eu quero poder te abraçar, te beijar, te tocar.